Ela é minha área, as minas não me deixam em paz. Ficam comigo uma vez e sempre querem mais. O que elas querem, o que elas gostam de patifaria. Alguém tem que realizar as suas fantasias. Às vezes as tem com a certeza que meu pau tem mente própria, vida própria, isso não é normal. Eu não posso mais andar nem pelas ruas, e todas as minas me parecem que estão nuas. Eu não sei o que eu fiz para ser assim. O que sei que estão sempre volta é de mim. Saiu de casa para dar apenas um rolê, e já rola um motel, o que eu vou fazer? Casadas e solteiras me provam de tudo que é maneira. O que elas querem é coisinha, querem é brincadeira. Sei que é melhor para nós dois, deixe tudo comigo. Então eu chego bem pertinho, canto no seu ouvido. E sua buceta já está bem molhadinha. Pede licença pra trocar a sua calcinha. Então se abra para mim e me diga qual é a sua fantasia sexual. Policial, romano ou carteiro, estivador, mecânico, bombeiro ou pedreiro. Algemas e chicotes, sadomasoquismo, ou flores e beijinhos, toma ele no paraíso então. Ela pede outra vez. 4, 5, 6, ela pede só mais uma vez. Ela não quer parar, ela quer me matar. Não me deixa descansar, começa a chupar. Me chego em casa todo rasgado, o joelho, o cotovelo, tudo isolado. Filmo tudo, faço um vídeo, deixo arquivado. Close na sua bunda, na minha cara de tarado. Safado, close na sua teta, na buceta. Chupando o meu pau, as minhas bolas sem treta, mano. Tudo liberado, mas sempre bem protegido, bem encamisado. Pode crer.